11 horas e 23 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e vamos falar um pouquinho agora aqui na programação da CBN a respeito de uma das regiões mais populosas de Foz do Iguaçu, que é a região sul do município, especificamente a região ali do Porto Meira. Estou no estúdio neste momento com o Valdecir de Almeida, mais conhecido como Danny Boy, presidente da Associação Comercial e Empresarial do Porto Meira. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia aqui aos profissionais. Obrigado pelo espaço desde já e vamos assim bater um papo hoje e falar um pouquinho da região do Porto Meira, que realmente estamos passando por um momento difícil no Porto Meira. Porto Meira, que até quando nós estávamos discutindo a pauta ontem da programação de hoje aqui, surgiu essa informação de que no próximo sábado teria uma manifestação ali na região da Avenida Morenitas, cobrando alguns pontos, como por exemplo a questão da segurança. Como é que está atualmente a situação do Porto Meira no que se refere até às atividades econômicas existentes no bairro? Olha, nós tivemos um problema agora recente, na semana passada, onde ocorreu aí em torno aí de 4 assaltos no mesmo dia. E um desses assaltos aí aconteceu, eu não vou citar o nome da empresa, mas foi bem terrível, né? Bem apavorante assim, até abalou bastante nós do comércio lá, em especial a proprietária da empresa. Então, foi aterrorizar mesmo, derrubaram tudo, a mercadoria, arma na cara, e é guri, né? Então, é adolescente. O nosso medo é de um mal maior. Levou o bem material, dinheiro, objeto, isso a gente consegue de volta. Agora, a vida, não, né? Tivemos aí a situação do Jeca, né? Jeca Espetinho aí, o saudoso Jeca, que já se foi e deixou coisas boas, mas já se foi. Por imprudência aí do moleque com a arma na mão. Então, que não pensou, puxou gatilho. Então, e no Porto Meira nós estamos nos mobilizando. Semana passada os empresários se reuniram, não foi a Associação Comercial, foram os empresários e iriam estar tomando uma atitude de uma mobilização no sábado. Então, mas quando procuraram a Associação Comercial, nós que organizamos tudo por lá, eu achei por melhor, junto com a minha diretoria, de primeiro sentar com as autoridades, né, para a gente bater um papo antes de tomar qualquer atitude, que eu acredito que o diálogo em primeiro, né, pós aí sim, vamos tomar uma atitude e vamos fechar as lojas, fechar a rua, se preciso for, vamos de verdade com buzinaço para a rua, para pedir realmente segurança para o bairro. Atualmente, quais são os principais problemas que vocês enfrentam ali? Porque eu me lembro até que um tempo atrás houve uma reclamação generalizada quanto até a coleta de lixo ali na Avenida Morenitas. Também moradores questionando a questão do trânsito, falta de sinalização por ali também. O que é que vocês estão enfrentando de dificuldades além da questão da violência em si, desses assaltos que você relatou? Olha, nós temos uma série de reivindicações, série de problemas. O Porto Meira, ele passa por um momento de... ele parou, na realidade. É um dos bairros que ele não teve uma prosperidade, ele não está crescendo. Então, nós da Associação Comercial temos essa preocupação, não só no fomento do comércio, mas também no crescimento do bairro em si. Então, a Avenida Morenitas, esse caso da falta de coleta de lixo, isso aí, na realidade, não existiu falta de coleta de lixo. O que acontece é assim, os empresários, eles colocavam os lixos no meio da avenida, na calçada ali. Então, nós orientamos para que não faça isso, porque, primeiro, um cachorro vem, desmancha a sacolinha ali, fica feio, enche de lixo para todo lado, né? Então, nós orientamos agora, colocamos, até com o apoio do vereador Paulo Rocha, alguns latões onde os comerciantes estão colocando agora o lixo no lixo de verdade. Então, eles colocavam pendurado em árvores ali, então, era feio. Então, foi isso, não foi assim falta de coleta, e sim a falta de destinação daquele lixo, a colocação no lugar devido, né? Então, esse daí. A questão da Avenida Morenitas, dos problemas de sinalização, nós já entramos em contato com a Prefeitura Municipal, com o pessoal do Foz Trans, e já começou a pintura das faixas de pedestre, né? Mas nós temos outras reivindicações também para a Avenida Morenitas, que são as aberturas de acesso. Por exemplo, você sai de uma esquina à outra, você não tem acesso aí com cadeirante, ou empurrando carrinho de bebê, ou até mesmo para você passar, um pedestre mesmo, né? Então, nós estamos reivindicando aquelas aberturas alçadas, né? Que tem aí, são essas novidades que já fizeram bastante em Foz do Iguaçu. E de pronto, aí a administração nos mostrou um projeto de revitalização da Avenida Morenitas. Então, eu até tive acesso a esse projeto, já com verba do PAC, né? Aceleração do Crescimento do Nosso Brasil aí. Essa verba já se encontra na Caixa Econômica Federal e eu acredito, assim são palavras do pessoal da administração, que para o ano que vem nós tenhamos já essa revitalização da Avenida Morenitas, a gente está aguardando com muito ânimo. Porto Meira foi um bairro que cresceu bastante, especialmente na década de 80, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e a gente acompanhou também nas décadas de 80 e 90 um crescimento comercial muito grande, impulsionado principalmente pelas transações comerciais com a Argentina, o que acabou, nos últimos anos, isso acabou diminuindo, até em razão de restrições colocadas pelo governo argentino. Agora vislumbra-se a construção da segunda ponte, que espera-se que saia do papel, e quem sabe um novo momento de comércio também com o Paraguai. Como é que vocês estão vendo todas essas questões fronteiriças ali no, na região do Porto Meira? Olha, eu acredito que essa é uma saída, né, que vai acelerar o crescimento do bairro. Nós vemos com bons olhos, né, todo o comércio e toda a comunidade ali, com certeza posso falar que participei de várias reuniões, estão de acordo e apoiam a construção dessa nova ponte, e esperamos com bastante, assim, bastante vontade que aconteça mesmo, porque o nosso bairro está parado e de repente esse seja o fomento. A questão da Argentina, da economia ali, do dinheiro argentino que entra na nossa região do Porto Meira, ele ainda acontece. Então, ali nós vamos contar assim, 20% do comércio do Porto Meira, ele ainda depende da Argentina. Mas tem uma sanção na ponte ali, que o morador da Argentina não pode levar determinados produtos, né? Então, móveis, carnes, vários produtos assim não podem entrar no país, sementes, né? Então, mas ainda roupas, calçados, muitos produtos ainda a gente consegue. Está comercializando lá para o outro lado, eles vêm, compram e levam. Então, ainda, a Argentina, ela ajuda o comércio Porto Meira. Eu acredito aí em 20%, aí nós dependemos da Argentina. Mas já foi bem maior a dependência, né? Chegamos até 50% do comércio dependente da Argentina. Mas, infelizmente, eles têm as leis deles, né? E aqui no Brasil, nós não temos ninguém que brigue para que isso se abra, né? Então, infelizmente, o comércio ele é abandonado nessa parte. Precisaríamos que um deputado federal viesse e brigasse pelo comércio de Porto Meira, mas infelizmente não tivemos essa oportunidade e ninguém comprasse essa briga ainda. Conversei aqui na CBN com o Valdecir de Almeida, o Danny Boy, presidente da Associação Comercial e Empresarial do Porto Meira. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Ok, eu quero deixar o meu obrigado a vocês mais uma vez e convidar o pessoal para a reunião quarta-feira, que nós cancelamos a mobilização, mas lançamos a reunião quarta-feira agora, às 20 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Porto Meira, a paróquia principal. Convidar todos os empresários e também os políticos que quiserem fazer parte aí, e agradecer de pronto a administração que nos recebeu muito bem, o senhor prefeito Reni Pereira aí, pela atenção, e tenho certeza que com o diálogo, sentando em uma mesa aí, nós podemos estar resolvendo esse problema de vez no Porto Meira. E essa é a nossa preocupação, é solucionar o problema.